Capítulo 14 da Cidade e as Serras de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Capítulo 14. Ao outro dia, depois do almoço, eu e Jacinto montámos a cavalo para um grande passeio até à Flor da Malva, a saber do meu tio Adrião e do seu furúnculo. E senti uma curiosidade interessada e até inquieta de testemunhar a impressão que daria ao meu príncipe aquela nossa prima Joaninha, que era o orgulho da nossa casa. Já nessa manhã, andando todos no jardim a escolher uma bela rosa-chá para a botoeira do meu príncipe, a tia Vicência celebrara com tanto fervor a beleza, a graça, a caridade e a doçura da sua sobrinha toda amada que eu protestei. Oh, tia Vicência! Olhe que esses elogios todos competem apenas à Virgem Maria. A tia Vicência está a cair em pecado de idolatria. O Jacinto depois vai encontrar uma criatura apenas humana e tem um desapontamento tremendo. E agora, trotando pela fácil estrada de Sandofim, lembrava-me aquela manhã, no 202, em que Jacinto encontrara o retrato dela no meu quarto e lhe chamara uma lavradeirona. Com efeito, era grande e forte a Joaninha, mas a fotografia datava do seu tempo de viço rústico, quando ela era apenas uma bela, forte e sã planta da serra. Agora entrava nos 25 e já pensava e sentia, e a alma que nela se formara, afinara, amaciara e espiritualizara o seu esplendor rubicundo. Amanhã, com o céu todo purificado pela trovoada da véspera, e as terras reverdecidas e lavradas pelos chuviscos ligeiros, oferecia uma doçura luminosa, fina, fresca, que tornava doce, como diz o velho Eurípides, ou o velho Sófocles, mover o corpo e deixar a alma preguiçar, sem pressa nem cuidados. A estrada não tinha sombra, mas o sol batia muito de leve e roçava-nos com uma carícia quase alada. O vale parecia a Jacinto, que nunca ali passara, uma pintura da escola francesa do século XVIII. Tão graciosamente nele ondulavam as terras verdes, e com tanta paz e frescura corria o risonho serpão, e tão afáveis e prometedores de fartura e contentamento alvejavam os casais nas verduras tenras. Os nossos cavalos caminhavam num passo pensativo, gozando também a paz da manhã adorável. E não sei, nunca soube, que plantazinhas silvestres e escondidas espalhavam um delicado aroma que eu tantas vezes sentira naquele caminho ao começar o outono. Que delicioso dia, murmurou Jacinto. Este caminho para a Flor da Malva é o caminho do céu. Oh, Zé Fernandes, de que é este cheirinho tão doce, tão bom? Eu sorri com um certo pensamento. Não sei, é talvez já o cheiro do céu. Depois, parando o cavalo, apontei com o chicote para o vale. Olha, acolá, onde está aquela fila de olmos e há o riacho, já são terras do tio Adrião. Tem ali um pomar que dá os pêssegos mais deliciosos de Portugal. Hei de pedir à prima Joaninha que te mande um cesto deles. E o doce que ela faz com esses pêssegos, menino? É alguma coisa de celeste. Também lhe hei de pedir que te mande o doce. Ele ria. Será a explorar demais a prima Joaninha. E eu, porque, recordei e atirei ao meu príncipe estes dois versos de uma balada cavaleiresca composta em Coimbra pelo meu pobre amigo Procópio. Manda-lhe um cervo querido, bem-ajas dona Formosa, e que lhe entregue um anel, e com um anel uma rosa. Jacinto riu alegremente. Zé Fernandes, seria excessivo só por causa de meia dúzia de pêssegos e de um boião de doce. Assim ríamos, quando apareceu à volta da estrada o longo muro da Quinta dos Velosos e depois a capelinha de São José de Sandofim. E imediatamente piquei para o largo, para a taverna do Torto, por causa daquele vinhinho branco que sempre, quando por ali a levo, a minha alma me pede. O meu príncipe reprovou, indignado. Oh, Zé Fernandes, pois tu, a esta hora, depois do almoço, vais beber vinho branco? É um costumezinho antigo. Aqui, à taverninha do Torto, um decilitrozinho. A almazinha assim o pede. E parámos. Eu gritei pelo Manuel, que apareceu, regulando a sua grossa pança sobre as pernas tortas com a infusa verde e um copo. Dois copos, torto amigo, que aqui este cavalheiro também aprecia. Depois de um pálido protesto, o meu príncipe também quis. Mirou o límpido e dourado vinho ao sol, provou e esvaziou o copo com uma delícia e um estalinho de alto apreço. Delicioso vinho! Hei de querer deste vinho em Tormes. É perfeito! Hein? Fresquinho, leve, aromático, alegrador, todo alma. Enche lá outra vez os copos, amigo torto. Este cavalheiro aqui é o senhor D. Jacinto, o fidalgo de Tormes. Então, de trás da ombreira da taverna, uma grande voz bradou, calvamente, solenemente. Bendito seja o pai dos pobres! E um estranho velho, de longos cabelos brancos, barbas brancas que lhe comiam a face cor de tijolo, assomou no vão da porta, apoiado a um bordão, com uma caixa de lata a tiracolo, e cravou em Jacinto dois olhinhos de um brilho negro que faiscavam. Era o tio João Torrado, o profeta da serra. Logo lhe estendi a mão, que ele apertou, sem despegar de Jacinto os olhos que se dilatavam mais negros. Mandei vir outro copo, apresentei Jacinto, que corara embaraçado. Pois aqui o tem, o senhor de Tormes, que fez por aí todo esse bem à pobreza. O velho atirou para ele bruscamente o braço, que saía cabeludo e quase negro de uma manga muito curta. A mão! E quando Jacinto lhe a deu, depois de arrancar vivamente a luva, João Torrado longamente lhe a reteve, com um sacudir lento e pensativo, murmurando. Mão real, mão de dar, mão de quem vem de cima, mão já rara. Depois tomou o copo que lhe oferecia ao torto, bebeu com imensa lentidão, limpou as barbas, deu um jeito à correia que lhe prendia a caixa de lata e batendo com a ponta do cajado no chão. Pois louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por aqui me trouxe, que não o meu dia, e vi o homem. Eu, então, debrucei-me para ele, mais em confidência. Mas, ó tio João, ouça cá. Sempre é certo você dizer por aí, pelos sítios, que ao rei D. Sebastião voltara. O pitoresco velho apoiou as duas mãos sobre o cajado, o queixo de espalhada barba sobre as mãos, e murmurava sem nos olhar, como seguindo a percussão dos seus pensamentos. Talvez voltasse, talvez não voltasse. Não se sabe quem vai, nem quem vem. A gente vê os corpos, mas não vê as almas que estão dentro. Há corpos de agora com almas de outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Na feira da Roqueirinha, quem sabe com quantos reis antigos se topa quando se anda aos encontrões entre os vaqueiros. Em ruim corpo se esconde, bom senhora. E como ele findara no murmúrio, eu, atirando um olhar a Jacinto, e para gozarmos aqueles estranhos, pitorescos modos de vidente, insisti. Mas, ó tio João, você realmente, em sua consciência, pensa que o rei D. Sebastião não morreu na batalha? O velho ergueu para mim a face que se enrugara numa desconfiança. Essas coisas são muito antigas e não calham bem aqui à porta do torto. O vinho era bom e Vossa Senhoria tem pressa, meu menino. A flor da flor da malva, lá tem o paizinho doente. Mas o mal já vai pela serra abaixo com a inchação às costas. Dá gosto ver quem dá gosto aos tristes. Por cima de Tormes há uma estrela clara. E é trutar, trutar, que o dia está lindo. Com a magra mão, lançou um gesto para que seguíssemos. E já passávamos o cruzeiro, quando o seu brado ardente de novo revoou com solenidade cava. Bendito seja o pai dos pobres! Direito, no meio da estrada, ergueu o cajado como dirigindo as aclamações de um povo. E Jacinto pasmava de que ainda houvesse no reino um sebastianista. Todos o somos ainda em Portugal, Jacinto. Na serra ou na cidade, cada um espera o seu D. Sebastião. Até a lotaria da misericórdia é uma forma do sebastianismo. Eu, todas as manhãs, mesmo sem ser de nevoeiro, espreito a ver se chega ao meu. Ou antes, a minha, porque eu espero uma dona sebastiana. E tu, Felizardo? Eu, uma dona sebastiana, estou muito velho, Zé Fernandes. Sou o último Jacinto, Jacinto ponto final. Que casa é aquela com os dois torreões? A flor da malva. Jacinto tirou o relógio. São 3 horas, gastámos 1 hora e meia. mas foi um belo passeio e instrutivo. É lindo este sítio. Sobre o moteirinho, afastada da estrada por um arvoredo que o muro cerrava e dominando, a flor da malva voltava para o oriente e para o sol a sua longa fachada com os dois torreões quadrados, onde as janelas de varanda eram emolduradas em azulejos. O grande portão de ferro, ladeado por dois bancos de pedra, ficava ao fundo do terreirinho, onde um imenso castanheiro derramava verdura e sombra. Sentado sobre as fortes raízes descarnadas da grande árvore, um pequeno esperava segurando um burro pela arreata. Está por aí o Manuel da Porta? Ainda agora subiu pela alameda. Bem, empurra lá o portão. E subimos por uma curta avenida de velhas árvores até outro terreiro com um alpendre, uma casa de moços, toda coberta de eras e uma casota de cão, de onde saltou, com um rumor de correntes arrastadas, um molosso, o Tritão, que eu logo sossequei, fazendo-lhe reconhecer o seu velho amigo Zé Fernandes. E o Manuel da Porta correu da fonte, onde enchia um grande balde para nos segurar os cavalos. Como está o tio Adrião? Surdo, o excelente Manuel sorriu, deleitado. E então, Vossa Excelência, bem? A senhora Dona Joaninha ainda agora andava no laranjal com o pequeno da Josefa. Seguimos por ruazinhas bem areadas, orladas de alfazema e bucho alto. Enquanto eu contava ao meu príncipe que aquele pequenito da Josefa era um afilhadinho da prima Joana, e agora o seu encanto e cuidado todo. Esta minha santa prima, apesar de solteira, tem aí pela freguesia uma verdadeira filharada. E não é só dar-lhe roupas e presentes e ajudar as mães, mas até os lava e os penteia e lhes trata as tosses. Nunca a encontro sem alguma criancita ao colo. Agora anda na paixão deste Josézinho. Mas quando chegámos ao Laranjal, à beira da larga rua da Quinta que levava ao tanque, de balde procurei e me embrenhei e até gritei. — Ei, prima Joaninha! Talvez esteja lá para baixo, para o tanque. Descemos a rua entre árvores que a cobriam com as densas ramas encruzadas. Uma fresca, límpida água de rega corria e luzia num caneiro de pedra. Entre os troncos, as roceiras bravas ainda tinham uma frescura de verão. E o pequeno campo que se avistava para além rebrilhava com doçura, todo amarelo e branco, dos malmequeres e botões de ouro. O tanque redondo fora esvaziado para se lavar. E agora, de novo o repuxo, o enchendo de uma água muito clara, ainda baixa, onde os peixes vermelhos se agitavam na alegria de recuperarem o seu pequeno oceano. Sobre um dos bancos de pedra que circundavam o tanque, pousavam cestos cheios de dálias cortadas. E um moço, que sobre uma escada podava as camélias, vira a senhora Dona Joana seguir para o lado da parreira. Marchámos para a parreira, ainda toda carregada de uva preta. Duas mulheres, longe, ensaboavam no lavadouro, na sombra de grandes nogueiras. Gritei. — E lá! Vocês viram por aí a senhora Dona Joana? Uma das moças esganiçou a voz, que se perdeu no vasto ar luminoso e doce. — Bem, vamos para casa. Não podemos farejar assim toda a tarde. — É uma bela quinta, murmurava o meu príncipe encantado. — Magnífica e bem tratada. O tio Adrião tem um feitor excelente, não é o teu Melchior. Observa, aprende, lavradora. Olha aquele cebolinho. Passámos pela horta, uma horta ajardinada, como a sonhar ao meu príncipe, com os seus talhões tabuados de alfazema e madressilvas enroscadas nos pilares de pedra que faziam ruazinhas frescas toldadas de parra densa. E demos volta à capela, onde crescia, aos dois lados da porta, uma roseira chá com uma rosa única, muito aberta, e uma moita de baunilha, onde Jacinta apanhou um raminho para cheirar. Depois entramos no terraço em frente da casa, com a sua balustrada de pedra toda enrodilhada de jasmineiros amarelos. A porta envidraçada estava aberta, e subimos pela escadaria de pedra no imenso silêncio em que toda a flor da malva repousava, até à antecâmara de altos tetos apainelados com longos bancos de pau, onde desmaiavam na sua velha pintura as complicadas armas dos cerqueiras. Empurrei a porta de uma outra sala, que tinha as janelas da varanda abertas, cada uma com uma gaiola de um canário. É curioso, exclamou Jacinto. Parece o meu presépio e as minhas cadeiras. E com efeito, sobre uma cómoda antiga, com os bronzes antigos, pousava um presépio semelhante ao da livraria de Jacinto. E as cadeiras de couro lavrado tinham, como as que ele descobrira no sótão, umas armas sob um chapéu de cardeal. Oh, senhores, clamei, não haverá um criado? Bati as mãos fortemente e o mesmo doce silêncio permaneceu, muito largo, todo luminoso e arejado pelo maciço ar da quinta, apenas cortado pelo saltitar dos canários nos poleiros das gaiolas. É o palácio da Bela Adormecida no bosque, murmurou Jacinto, quase indignado. Dá um berro. Não, caramba, vou lá dentro. Mas à porta, que de repente se abriu, apareceu minha prima Joaninha, corada do passeio e do vivo ar, com um vestido claro um pouco aberto no pescoço, que fundia mais docemente, numa larga claridade, o esplendor branco da sua pele e o louro ondeado dos seus belos cabelos, lindamente risonha, na surpresa que alargava os seus largos, luminosos olhos negros e trazendo ao colo uma criancinha, gorda e cor-de-rosa, apenas coberta com uma camisinha de grandes laços azuis. E foi assim que Jacinto, nessa tarde de setembro, na Flor da Malva, viu aquela com quem casou em maio, na Capelinha de Azulejos, quando o grande pé de roseira se cobrira todo de rosas. Fim do capítulo 14.